senhora. Laia, lalaiala, lalaiala, lalaiala, laia, laia, laia. Eu não sei explicar o que sinto se estou com você, mas só sei que eu me acabo contigo de tanto prazer. Sua voz no ouvido dizendo baixinho me mata de tanto tesão, e o corpo suado na pura emoção. Grita que me ama todo dia nessa cama, amor. Eu e você, você e eu. Só sei que eu me acabo contigo de tanto prazer. Sua voz no ouvido dizendo baixinho me mata de tanto tesão, e o corpo suado na pura emoção. Grita que me ama todo dia nessa cama, amor. Eu e você, você e eu. Se estou com você.